um empate caseiro que acaba por ser um empate a saber a derrota. Sim, sim, sim. Antes de mais, boa tarde. Sim, um empate caseiro que sabe a derrota e de que maneira, porque jogámos praticamente os 90 minutos no meio campo do adversário. Primeira parte, jogámos os 45 minutos no meio campo do adversário. O adversário raramente teve descidas à nossa baliza. Foi uma ou duas vezes em bola batida na frente, em situação de contra-ataque, sem criar. O nosso guarda-redes não fez uma única defesa. Aos 45 minutos da primeira parte, a fechar a primeira parte, faz 1-0, e tremendamente injusto. Depois, na segunda parte, o filme foi o mesmo. Nós a jogarmos em meio campo, a jogarmos sempre em meio campo, com o domínio total do jogo, linhas bem próximas do ataque, linhas defensivas bem próximas do ataque, o resultado peca por escasso, sem dúvida. Quem veio aqui ver o jogo desta tarde viu uma equipa do Gafanhão a praticar um futebol de muita qualidade, só que na verdade pecou na finalização, mas fomos muito superiores ao adversário. Mas o que conta são os pontos, e dividimos os pontos. Mas esta atitude dos jogadores, esta forma, como uma equipa nova, estamos a falar de uma equipa nova, com 9 elementos novos na equipa titular, se está a jogar e está a entrosar e está a melhorar de domingo para domingo, só me deixa boas perspectivas para o futuro. O vento também condicionou um bocado a partida. Há muito vento. O Gafanhão, na sua parte, acabou por não tirar partido de jogar a favor do vento. Sim, o vento condicionou, e penso que ainda tirou alguma beleza, vamos assim dizer, ao jogo. Os jogadores tinham sempre que olhar para o esférico antes de, muitas vezes, estar a dominar e ver onde é que o esférico ia parar. Iam para cruzar e muitas das vezes a bola já não estava na posição de cruzamento e evitava o cruzamento. Tirou muito, se calhar, de alguma qualidade ao jogo, embora o jogo tenha tido qualidade, ok? Em termos técnico-táticos, o jogo foi um jogo de qualidade. Mas penso que prejudicou mais, sem dúvida, o Gafanha, que esteve sempre em cima do jogo, do que a equipa do Cesarense, que ia saindo para o ataque. Raras vezes saiu para o ataque, às vezes que saía, saiu sem perigo, fez aquele golo de forma bastante injusta. O Gafanha perdeu hoje 2 pontos, pode recuperá-los rapidamente? A ideia é recuperá-los já no próximo domingo. É o que eu digo, isto é um campeonato que vai ser disputado até à última. Na verdade, fizemos tudo por vencer. Eu, como treinador, interessa muito também os pontos, mas também é o que eu digo, quando os jogadores vejo que deram tudo e saímos daqui sem dúvida de cabeça erguida. Saio deste jogo com a ideia que demos tudo o que tínhamos, mas que na verdade o fator sorte aqui, que também faz parte do jogo, que é uma das partes condicionantes do jogo, que não nos foi favorável este domingo. O Gafanha, na parte final, fez um forcing, o pressing final, acabou por haver algum antijogo por parte dos Cearenses? Acabou por haver um antijogo. Estavam satisfeitos com o empate, mantêm a distância de 4 pontos para nós. A questão é que, na verdade, nós também, 4 pontos neste campeonato não é nada, porque vejamos, é um campeonato em que todos os adversários são extremamente equilibrados. O primeiro pode ganhar ao último, o último pode ganhar ao primeiro, enfim, e na verdade isto é um campeonato que vai até ao fim. E como nós podemos ir e vamos com a ambição de, quando formos à casa do Cesarense, sem dúvida vamos com a ambição, não deste antijogo, mas de favorecer o futebol, o fair play, e irmos lá em busca dos 3 pontos.